guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gambiarra, luz no gato, rua sem asfalto, barracos, igrejas, botecos pra todos os lados. Saber quem é quem por aqui é necessário, conhecer os correria e os atrasalado. Sai às 4 da manhã de segunda a segunda, põe a marmita na mochila, reza e vai pra labuta. Gente que sonha, gente guerreira que luta e persiste sabendo que a vida nem sempre é justa. Dá o sangue pra tornar realidade os sonhos, não enfraquece os ideais mesmo diante dos tombos. Consegue ser feliz em meio às desilusões, tem na fé a força pra vencer tantas provações. Meu gueto tá cansado de perder as lutas, meu gueto tá cansado dessa vida injusta, de sonhar em ter, de querer e não poder ter. Meu gueto merece um mundo melhor pra se viver. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Periferia, subúrbio, favela, viela, puxadinho, quarto e cozinha, fundo, beco e cortiço, barracos, zincão, tábua, papelão, Coab, Singapura, conjunto, habitação. Cê pega o comunidade, quebrada, morro, futebol, biqueira, boteco, esse é o molho. Igreja, cachorro, bicicleta, quermesse, arte, mutirão, invasão, de tudo isso faz parte. É gueto, cheio de arte e segredo, é gueto, glória, fé, medo, nordeste, no branco e preto. Sobrevivência, batalha, orgulho, gana, raça. Morar longe não é só sinônimo de quem mora embocada. Alta rotatividade, tudo que se pode pensar tem. Povão é nota 100, no corre da moeda pra fazer o bem. Jovens do gueto, velhos do gueto, no centro sofrem preconceito. Quem vem de lá tem obrigação de chegar sempre em primeiro. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Dificuldades não derrubam minha gente guerreira, que sobrevive com fé dia após dia aos problemas. Filho doente, posto de saúde sem médico, tem que contar com a sorte pra conseguir o remédio. Descaso do governo, alto desemprego, sempre se dá um jeito pra garantir o sustento. Faz bico de vendedor de porta em porta, enquanto a esposa cuida da casa e lava a roupa pra fora. Monta um puxadinho no quintal, coloca um freezer e vende refri e hot dog a R$1. Reza pra enchente não invadir a casa, pra não perder o pouco que se construiu com garra. Pois nada nessa vida vem de graça, prosperidade é algo que só vem com muito esforço e batalha. Sempre pronto pro que der e vier, o gueto sabe que sua maior arma é a fé. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes. Gente guerreira, gente que luta, que sobrevive à vida injusta. Esse é o gueto, é minha gente, que luta contra o preconceito e quebra as correntes.